Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma reserva. Como é que o senhor se chama? Eu chamo-me Peter Jansen. Mais devagar, por favor. P E T E R J A N S E N. Muito obrigada. Quarto 18. Um bom dia para si. Obrigado igualmente. Até logo.